O que eu quero agora aqui, o que eu vejo bem, o que eu quero agora aqui, o que eu vejo bem, você queima bem as escuras. Uma estrela clara, você queima bem as escuras. Uma estrela clara. Possiamo togliere il delay sulla voce? Lutamos até sairmos da luta. A ausência me preenche. Eu loto, preencho a ausência. Farsa como canções, vamos nos encontrar na outra vida. Na melhor razão, melhor razão por esperar. Não há razão por essa. sairá. Não há razão se não julgar. O meu amor, você não se vê. Colocar minha consciência de lado. Você sabe, todo dia quase persuadida a colocar. Você sabe, todo dia. Thank you.